Resenha E, a melhor parte da sua noite. Emoções. As melhores músicas de todos os tempos. When your legs don't work like they used to before. He broke my heart. Emoções. And now it's raining. My baby and I are back together again. Loving is better than it's ever. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Emoções. Heartbeats fast, colors and promises. Tradução da noite. Há um herói. Se você olhar dentro do seu coração, a sua participação. Sempre um encontro marcado com você. Às 10 da noite. Aguardem. Emoções.